paciencia para hacer esa calidad. No sé cómo la hizo de educación. Meu dono é ideia, só bomba na cara. Nariz tá quebrado, então chama a polícia. Eu vou te dar mais um motivo pra te não gostar de preto. Só gosto de negra, segura tua filha. Me olho como um rato de laboratório. Trato minha cor com a moleque tospirose. Aí você se junta pra nos difamar, porque um preto com dinheiro causa psicose. O preconceito começou quando os europeus viram que o negro era superior. Com porte e dote maior, nós buscamos a força. Tudo aquilo que vocês comprou. Eu vi o Matheus Gomes de prefeito, a nega Mari de vereadora. O presidente era negro e vocês protestando porque o girado da gangorra. Eu vim do futuro, visão de ET, a tua raça que vai ser extinta. Somos a praga da árvore geológica, escurecendo a tua família. Tu tá cansado de mimimi, e eu tô cansado dos teus apliques. Vou resolver isso de outro jeito, como o Shang resolveu com o Tupac Big. Amassando esses caras no trap, amassando esses caras no drill. Amassando esses caras, tem beat de funk, bateu com meu bonde, explosão sem pavio. A foto trap de vagabundo, tá amassando sem dó de balrog. Ronaldinho das punch, eu sou a vingança do escravo que se matou. Que antigo diamante africano. Meu flow Highlander, trago a era glacial. Com o Mike na mão no inferno de Dante, quem me apontou e trouxe a vitória. Ecoou o julgamento, deixando na história, sabendo calado. O topo ficando preto. Eu nem sei o que dizer pra racista, por isso meu comportamento hostil. É zero ideia, fricção, faísca, cadáver queimando o peito do Brasil. Apropriação por aqui é mato, porra, perdoaro nem amarelinha. Se tentar no rap, juro te mato. Samora Machel nunca perco a linha. Se eu perco o passe, pula, cancela. Minha alma é livre pro Nelson Mandela. Me jogam na cela pra me cancelar. O meu réu primário pra me criminar por qualquer meio necessário. Eu juro que quis passe. Que luta e tingue, querido diário, porra, não dá mais. Vai ser mó com X, esses arrombados não pedem por esperar. Não adianta espernear, nem pedir perdão. Liga o camburão, vai ficar sem mão. Tu que quis, vacilação, ré, desacreditar. Time RB, na porra do bagulho, com muito orgulho tenho que falar. Meu hobby é gargalhar, ver racista sangrando é comum gozar. É comum estar totalmente em pânico, tendo em vista que todo esse ódio um dia há de voltar por vocês. Voltando em 2, 3, R, ideologia, afro insano no passe de mágica, abracadabra, os peitos de boa se conectando. Racista, cheguei. Escurecendo a sua vista, teu sonho ambiente, baixando a pressão de vocês. Racista, cheguei. Pé na porta, quebrando as paredes da volta, eis a vingança de nossos reis. Racista, cheguei. Escurecendo a tua vista, teu sonho ambiente, baixando a pressão.